comparados com animais. Mas tudo que fazemos animais não faz. Mundo com raças de porca são ditos populares pra justificar ações da humanidade dentro dos lares. Tudo é covardia, o pai transando com a filha, estupro, pedofilia, incesto, ser humano indigesto, tolerável, aceitável na sociedade onde tudo é comprável. Não batam palmas, levantem as patas. Se tu és entendedor e conhece o teu valor tributário perante a humanidade que valoriza o dinheiro, vendem imagem de dor monetário. Amigo da onça, indecente, compram aparência e deleta os inteligentes. Conhecimento ninguém tira e a beleza é passageira. Siga o modelo global e seja aceita. Mude seu estilo e personalidade. Seja mais uma serpente no mundo das cobras e celebridade. O ser humano não é genuíno, age com má intenção. Cada macaco no seu galho porque é perseguição. As tribos não se entendem e lutam contra o preconceito, mas o mesmo sentimento se encontra em seu peito. Se autoafirmam superior, se querem ser aceitos, sejam benfeitor. Cadê o ser racional? Saiu de cena. Nem o criacionismo explica essa merda. É uma pena. Desmatamento é uma agressão tão forte e tão profunda que não tem como recuperar. Não basta ser humano, tem que ser animal. Pra dar razão, agressividade cabal. Perversões previstas pelo instinto animal. Afasia sentimental, no passado e no porfim. A miúde bacanal, o ser humano é uma praga de inseto. Constrói, destrói, futuro incerto. Se desenvolve em comunidades e ao contaminado ar ditam suas verdades. Língua de tamanduá, isso é osso duro de roer. E é com esse tipo de gente que o animal tem que sobreviver. Jogado nas ruas ou presos em gaiola, esvaecendo a fauna e a flora. Construindo fábrica desabitando o animal, dê razões a seus atos. Sinto efeito global que atinge a falange e até a elite. E mesmo tendo memória de elefante, não se permite tentar mudar o mundo selvagem. E esse é o resultado por não falarmos a mesma linguagem. A humanidade desvaloriza-se por si só. Usam animais simbolizando a agressividade. Por sua vez, a racionalidade é mais feroz do que a irracionalidade. Quem é o animal? Não basta ser humano, tem que ser animal. Constrói, destrói, esse é o ser racional que mata e morre pelo sangrento real. Enquanto o animal, o ser irracional, que mata pra sobreviver, comer e não por capital. Pelo homem é expulso do habitat natural. Queimada de floresta e extinção de animal, isso é atitude fatal. Não basta ser humano, tem que ser animal. Constrói, destrói, esse é o ser racional que mata e morre pelo sangrento real. Enquanto o animal, o ser irracional, que mata pra sobreviver, comer e não por capital. Pelo homem é expulso do habitat natural. Queimada de floresta e extinção de animal, isso é atitude fatal.